Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei para rever os amigos que um dia. O seu Café Brasil está de volta. E hoje com um tema muito legal: a necessidade de mudança e o perigo da mesmice. Para começar, uma frase do escritor russo Leon Tolstói. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Começa o programa de hoje com um texto de Sueli Pavan, que escreve para as iscas intelectuais do meu site. O texto chama-se Mudança e Mesmice. A trilha sonora deste programa também é especial. Vai mostrar como é que o pessoal muda as coisas. E começa com o Reginaldo Frasato, tocando Mamãe Eu Quero. Aquela marchinha de carnaval, lembra? Composta por Jararaca e Vicente Paiva. Mas olha só como ele muda a música. Entra diariamente nos portais da internet e lê as notícias de morte, violência na cidade, ofertas e mais ofertas de produtos e serviços, fórmulas para emagrecer e vida das celebridades, só encontra a mesmice. Passa ano, entra ano, os protagonistas mudam, mas as notícias continuam as mesmas, é só mesmice. Quem assiste diariamente os jornais da TV, só para ficar bem informado, vai notar que de manhã, de tarde e à noite as notícias são sempre as mesmas. Salvo quando ocorre algo diferente e normalmente ruim, é que vemos essa paisagem mudar. Mas mesmo assim, a notícia trágica é repetida diversas vezes em qualquer canal de TV. E de novo, é só mesmice. Quem vive com o mesmo corte de cabelo há anos, faz os mesmos caminhos, frequenta os mesmos lugares, conta as mesmas piadas, vive numa rotina desgraçada. Só vê na vida uma coisa, a mesmice. Muda o ano, passa a vida e a enfadonha mesmice acompanha. Com o passar do tempo, a pessoa tende a se tornar amarga e chata. Mas é claro, só vê a mesmice. O mundo não tem jeito, a juventude está perdida, o Brasil é uma vergonha. E outros discursos que estamos todos acostumados a ouvir, de alguém que sempre valoriza o antigo, o velho, o ultrapassado. E só tem olhos para a mesmice. A mesmice diz que a vida sempre é igual. Podem se passar anos, séculos, mas para quem usa os óculos da mesmice, nada muda. De 2007 para 2008, foi incrível a quantidade de mensagens que eu recebi valorizando a mesmice. Quem enxerga só mesmice, nela se afundará. Somos aquilo que acreditamos ou damos crédito. Mesmice é tão chata que até escrever sobre ela me dá tédio. Logo eu, que amo o diferente. E sei que só tem um jeito de driblar a mesmice, é fazendo coisas diferentes. Sim, fazendo. Principalmente no mundo empresarial, fala-se muito sobre mudanças, mas na prática vemos todos os dias as mesmíssimas coisas acontecendo. Reuniões que não servem para nada. Gente que só reclama do emprego, mas que não sai do mesmo nem que a vaca tussa. Cada vez mais pessoas procurando e, o pior, se enganando ao acreditar que existem fórmulas prontas para atender ao cliente, liderar e se comportar no trabalho e outras bobagens. E é exatamente aí que o caldo entorna. segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois. E por falar em mudança, que tal o Nuno Mindeles mudando como dois animais e Alceu Valença para um blues, hein? Mudança dá um trabalho enorme. Quem já mudou de casa sabe do que eu tô falando. Mudanças mexem com o corpo, as emoções e principalmente com a alma. Exige desapego, jogar fora as garantias. E toda e qualquer mudança é sempre arriscada. Afinal, ninguém tem bola de cristal para saber se a tal mudança dará certo ou não. Já tentou mudar o caminho que você vai pro trabalho, hein? Pois é, você poderá se perder, fatalmente demorará mais tempo para chegar, poderá se atrasar. Ninguém muda de uma hora para outra. O processo de mudança é lento e dolorido, na maioria das vezes, pois exige esforço. Ontem, mudei novamente a cor do cabelo. Não sabia que resultado ia dar. O prometido nos catálogos de tintura nem sempre é cumprido na vida real, mas eu resolvi arriscar. Mais de 2 anos como loira é tempo demais pro meu gosto. O resultado ficou bom e me agradou, mas poderia ter sido uma catástrofe. Esse risco faz parte da mudança. Por esse motivo, é que dizem que o amor é só para os corajosos. Amar é arriscar-se ao desconhecido. É sair da mesmice no modo de pensar e agir. Café Brasil. Estudando inteligência e potencial há alguns anos, descobri que um dos seus indicadores é justamente a capacidade de buscar fazer algo novo e diferente, ou seja, mudar. Aquilo que no psicodrama se chama inversão de papéis. E isso é absolutamente prático e mensurável. Quer ver como? Viver uma realidade diferente da sua. Fazer, por exemplo, uma viagem para qualquer lugar e viver conforme os costumes do local. Pode ser uma aldeia de pescadores, um outro país com cultura muito diversa da nossa. Que fique claro que aqui eu não estou falando de turismo. Viajar é o exemplo mais manjado. Mas já imaginou viver ou conviver com o pessoal da favela, hein? Aprender uma coisa nova e que você nunca imaginou fazer e que é o seu oposto. Dançar um ritmo exótico. Fazer aulas de striptease. Aprender a cantar. Fazer um curso de palhaço ou acrobata. E que tal, ao invés de ir ouvindo no carro toda manhã os mesmos programas de rádio, mudar de estação, hein? Cantar, ao invés de ficar imaginando a desgraça que é o mundo, sem dúvida é mais saudável. Outro exemplo é olhar na vida real e que circunda cada um de nós o oposto que vemos nas notícias diárias. Gestos de solidariedade, bom humor e gentileza. Também engajar-se ou até criar um movimento real de mudança a favor da paz no bairro onde mora. E que tal esquecer a mesma praia que vai sempre nos feriados e curtir a cidade onde mora, hein? Ou talvez ler um tipo de livro que você jamais leria. Quem sabe livrar-se do preconceito praticando a empatia, hein? Fazer psicoterapia e buscar seu autoconhecimento ao invés de buscar receitas prontas. Aceitar a sua singularidade. Sair da massificação que diz que você deve ser assim ou assado. Ou então, exercer a sua loucura. Ouvir o que o seu lado louco diz para fazer e, desta forma, praticar a sua criatividade. Você também pode conhecer gente muito diferente de você. Se for velho, conviver com jovens e crianças. Se for jovem, conviver com mais idosos. E que tal ir a novos restaurantes só para comer comidas diferentes, hein? Todos estes são indicadores de potencial e inteligência que hoje significam capacidade de lidar com as situações práticas do dia a dia. A mudança está plenamente inserida neste novo conceito de inteligência. E não é à toa que mesmice rima com burrice. Se ela dança, eu danço, eu danço, danço. Se ela dança, eu danço, eu danço, danço. Falei com o DJ pra fazer diferente, botar chapéu gente dançar. Quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar? Se ela dança, eu danço, balancei no balanço desse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo, eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só pensa Epa, essa aí, você já ouviu, hein? Ela só pensa em beijar, aquele funk de MC Leozinho, que aqui Celso Fonseca transforma em música popular brasileira e que fica até gostoso. Muda, meu, muda. E aqui te faz dançar, viajei no teu corpo, descobri o teu gosto, deslizei no teu rosto só pra te beijar. Vai virar um romance, a gente vai namorar e beijar, beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar, dançar, dançar, dançar. Ela só pensa em beijar, beijar, beijar. Então eu vou falar de mudança com poesia, com Edson Marques e seu poema Mude. Ao fundo, vamos com A Lenda do Caboclo, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação de Yo-Yo Ma. Mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os teus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas, abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda.

a que regrese la desdichada. Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores. Reparou que tem umas músicas aqui no Café Brasil que eu não tenho coragem de interromper. Essa aqui é uma delas. Aliás, eu não tive coragem de interromper nem o do Caetano. Você ouviu o Caetano Veloso cantando aquele clássico do mexicano Tomás Mendes, Cucurucucu Paloma. Quem assistiu o filme de Pedro Almodóvar, Abre com Édia, sabe do que eu tô falando, né? Vamos em frente. Que tal então ouvir um pouquinho de mudança na voz dele, hein? Com vocês, Taiguara. Mudou, mudou o tempo que eu sonhei pra nós. Mudou a vida, o vento, a minha voz. Mudou a rua em que eu te conheci. Mudou a ilusão da paz do nosso amor. Mudei as rimas do meu verso cru, e o sol mudou de cor meu corpo nu. Mudou o impulso aflito de dizer que não. A lua é nova e a nova informação. Muda meu céu e vai mudar meu chão. A terra ardeu e o céu desmoronou. E há o que fazer e a flor não me ensinou. E há o que saber e o sonho não mostrou. Pois então, hoje falamos de mudança e de mesmice. Como estão as suas mudanças, hein? E as suas mesmices? Presta atenção. E é assim, é o som de Mudou, com o inesquecível Taiguara, que o nosso Café Brasil vai embora. Mudou. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. No nosso cafezinho de hoje tivemos Yo-Yo Ma com Heitor Villa-Lobos, Caetano Veloso, Reginaldo Frasato, Nuno Mindeles, Celso Fonseca, Taiguara e Sueli Pavan. Gostou, é? Se gostou e quer mais, acesse www.lucianopires.com.br, tem muito mais lá. E para terminar, uma frase deliciosa do escritor estadunidense Albert Hubbard. O mundo anda mudando tão rápido que aquele que diz que alguma coisa não pode ser feita é geralmente interrompido por alguém fazendo essa coisa. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.